207 a bordo? 3153, autorizado táxi até o ponto de espera da pistana 0 via pátio 3, pátio 1, táxi Índia, no ponto de espera, reporte pronto. Ajuste no 013. Torre ou passarela 2221, pronto, puxa o sinamento. Passarela 2221 no pátio 3, autorizado, puxa o sinamento, reposta. Autorizado, puxa o sinamento, chamada para o táxi. Passarela 2221. Espera, pronto, tá 3153, autorizado, aliar e manter, pistão 01. Aliar e Agente 1910 on the ground at 203. Maintain this frequency. Approve a taxi via Alpha. Report before taxi Juliet. Roger, maintain this frequency and the taxi via Alpha and report before Juliet. Argentina 1910. Autorizado decolagem, pistão na zero, vento no 5, 0 grau, 05 nós. 3153, autorizado o táxi, reporte na táxi aí, papá. Salvador, passarela 2221, no pronto pro táxi, com a companhia de 5 horas e 10 minutos, alterna Goiânia e 57 a bordo. Então, 3153, atenção, é decolado ao X05, chame o controle, 120, decimal 8 no voo. 08, ótimo, então, semana, 3153. Passarela 2221, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista na zero, via pátio 3, pátio 1, no Índia. No ponto de espera, reporte pronto. Ajuste no 013. Via parte 3, parte 1, Índia, chamada ponto de espera pronto, passarela 2221, 0013. 2 Salvador, bom dia, Sideral 9972 na final do X-Ray, pistão no zero. Sideral 9972, bom dia, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 40 graus, 05 nós. Giveaway pouso na 09972. Argentina 1910, giveaway to the Alpha Tango 72, taxi at your left side, then after cleavage to enter taxi Juliet, gate 11. Roger that, with the Alpha Tango 72, and after them, we see to gate 11 by Juliet, 1910. Passarelo 2221, pronto, ponto. Passarelo 2221, mantenha um ponto de espera. Coloque a ponto de espera, 2221. Whisky Bravo, whisky autorizado. Olhar e manter a pista no 7. Passarelo 2221, após a passagem do Boeing, pouso autorizado. Alinhar e manter pista no zero. Federal 9972, São Luís 09, liberando a direita, autorizado táxi via Alfa, Kilo Pat 3, quando lá tem o sinalizador. Alfa, Kilo Pat 3, passarelo 2221, vento 130 graus, 07 nós, autorizada, decolagem no zero. Decolagem autorizada, passarelo 2221. O 9972 aqui passou, tinha vários carcarais, parece que eles estavam comendo a carrinha de algum animal aqui na taxiway, ok? Informa a taxiway? A Eco ou a Alfa? Na Alfa, antes da Eco ainda. Gente, obrigada pela informação, 9972, iremos correr na com a Infraero. Ok. Série 2221, decolado 10, chame o controle em 120, decimal 8. Sala 208, passarei 2231, obrigado, bom dia. Salvador, teria a cópia do 6225, Oxané? Oxané, 6225, autorizado Brasília, Vento Zulu 17, após conforme rota, nível 380, decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Arbor 1, transição Elefa, aciona 5572, controle no 20, decimal 8. Conforme 380 para Brasília, Pesilu 17, plano de voo. Curva direita na Arbor 1, Elefa 5572, transponder 208, controle, Oceano 6285. Oceano 6285, desenvolvimento correto no 62 e a resposta para o pushback, acionamento. Cruzeiro. Bravo Whisky, após decolagem, manterá a proa até 2.000 pés, após curva esquerda no perfil da PUCA. Autorizado a decolagem em pista 17. Vento 120 graus, 0612 nós. Rio 5975, continue a aproximação, aguarde a atualização de pouso, ajuste na 013. A gente aguardando a autorização de pouso, a uma milha agora para uma. Gente, 5975, informo o Learjet, decolando da pista auxiliar. Azul 4069, Campinas, prepare a saída Sanvo 1 no Leda Mótima. Sanvo 1 no Leda Mótima, desculpa, Azul. Papa Romeu, Whisky, Bravo Whisky, decolados 1 no 3, mantém pro até 2.000 pés e chame o controle em 1 no 20, decimal 8, morro. 2.000 após 208. Rio 5975, autorizado pouso, pista 1 no 0. Vento 130 graus, 05 nós. Foi Salvador, 6211, na posição 4, sentido a voo, pronto para ocupar o Galeão. Azul 4065, para a cópia, chame o Sol, em 121, décima 1. Salvador, voo 093, muito bom dia. Rio 5975, Solos 15, libera direita, autorizando táxi de Alfa, Silo, Pátio 3. Quando lá, atente ao sinalizador. 963, informação Gol, quais a prestação da Leão? Gol no 963, para cópia, chame o som, Leão, no 2000 decimal, né? Oi, Salvador, Gol no 093, para cópia. Gol no 093, confirme, para cópia, chame o som, Leão, no 2000 no decimal, né? Saída prevista, Armor 1, no transmissão Alepa. Sete, obrigado. Florinho, Oxana 6225, fala puxa de acionamento do 06. Oxana 6225, chame o som, Leão 4069, e 4069, bom dia, autorizado a linha aérea decolar, pistão no zero, vento no 40 graus, 0629. Dia como zero azul, tráfego zero. O Xané 6225, autorizado a Nera, mas eles estão a zero. Azul 4069, decola 226, chame o controle em 120, destino 8, morro. Controle 208, azul 4069, obrigado, bom dia. Xené 6225, autorizado decolagem, pistão no zero, vento no 40 graus, 059. Decolagem, pistão no zero, Xené 6225. Salvador, bom dia, azul 2775, assinal se avisado. Azul 2775, bom dia, continua a aproximação, a resposta livre, ajuste no zero, 13. Continua a aproximação, 2735. Xené 6225, decola 228, chame o controle em 120, destino 8. 208, bom dia, 6225. Azul 2775, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 3, 0 graus, 059. Autorizado pouso, 2775. Torre, Salvador, Golo 095, pushback 08. Golo 293 para o pushback acionamento chame sol, Luna 21-1. Salvador, bom dia, vamos lá, 103, ponto, espera, dá um zero, pronto. Luna 903, bom dia, autorizado, Ariane, mantém a pistola 0. Ali, mantém a 0, vamos lá, 103. Azul 2775, solo 32, libera a direita, chama o sol, lembra 21 decimal 1. A direita no 21-1, na 2775, bom dia. Moro 9-3, autorizado a decolagem, pistão no 0, vento no 40 graus, 05 nós. Autorizado a decolagem, pistão 9-3. São 3517, bom dia. Continua a aproximação, abaixo pista livre, ajuste no 014. Abaixo pista livre, no 014, São 3517. 1963, decolado 234, chame controle 120, destino 8, morro. 208, obrigado, bom dia. T3517, autorizado pouso, pistão na zero, vento 140 graus, 059. Sim, pousa 10, T3517. Solo Salvador, 4069. Tá 3517, fiz sua aproximação perdida devido à aproximação não estabilizada. Gente, tá 3517, suba para 2000 pés, aguarde transferência. 2000, aguardando transferência, tá 3517. T3517, suba para 2000 pés, vexame o controle. Em 120, destino 8. 1208, tá 3517. Zero nove três, bom dia, autorizado. Alinhar e decolar pista na zero, vento no 30 graus, 0612 nós. Alinha e decola, nota zero. Torre Salvador, azul 4958, final da 10. Azul 4958, continue a aproximação, avante pista livre, ajuste na zero, 14. 10 no 4, agora pista livre, azul 4958. 04958, autorizado pouso, pistão no zero, vento 140 graus, 0612 a nós. Livre pouso, pista no zero, azul 4958. Foram 093, decolado às 39, chame o controle em 120, decimal 8, meu rosto. 308, informa que o funcionário aí do aeroporto aí que estava espantando os pássaros soltou um foguete aí bem na hora que a gente estava correndo na decolagem e toda a revoada de pássaros foi pra cima da aeronave, não pegou nenhum, por sorte. Gente, iremos informar, ok? Infraero, voo na 093. Gente. As Alfa X-Ray Lima, prossiga. Alfa X-Ray Lima solicita autorização de negócio no pátio 3, para o Fiat número 3, no pátio principal. Alfa X-Ray Lima, reboque chama o sol, lembra do Zuma desse módulo? Salvador, Paulo Victor, Delta Alpha 6156, have a good morning, KLS established runway 10. Solo 1 DR, Argentina 1911. Continue approach runway 10, Victor, Delta Alpha 6156. Azul 4958, Salas 42, libera direita, Solo 121, décima 10. Precisa liberar direito, 121, decimal 10, azul, 49. Solo, Salvador, bom dia, azul, 49, positivo. Victor Delta Alpha. 6156, land runway 10, wind 140 degrees 051. Clear to land runway 10, Vika Delta Alpha 6156. Sou eu, chamei a 2 horas, com a chuveira da 10, está passando a decolagem. Chamei a 2 horas, no ano, ciente, qual que é a ponte espera? Mantenha com a chuveira, 2 horas. obrigado. Lima 21, olhar e manter pista no zero. Lima 10, 621. Victor Delta Alpha 6156 on the ground at 45. Locate the next taxiway and contact 121.10. Next to the right, 121.1, Victor Delta Alpha 6156, thank you, bye bye. Salvador, bom dia novamente, ao 3517. 3517, continua a aproximação, guarde autorização de pouso, bom dia. Ok, aguardando autorização de pouso, 3517. Segundo 7, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 4, 0 graus. Venta, 357, de pouso na onda zero. Chega 621, decolou 47, controle Salvador, 120, decolou 8. 208, 629. Salvador, Rio, 5973. Rio, 5973, autorização, equipe nível 320, se possível, RNAV a Conde 1 Alfa. Gente, informação em curso Índia, solo 121, decimal 110. Torre Salvador, bom dia, passagem do 2229. Carteira 2229, número 2, aguarde autorização de pouso. Copa número 2 e aguarde autorização de pouso, passagem 2229. Ciclo 7, solo 5-1, libera direita, solo 1-2-1, decima 1-0. Direita 1-2-1-0, tá 3-5 no 7. Passaria 2229, pouso autorizado pistão 0, vento 130 graus, 089. Zona 30 com 089, livre pouso na 10 2229, confirme pouso baixo e travado autorizado. Sim. Argentina 1911. Corrigou 1649, LS 10, bom dia. 1649, continua em aproximação, guarda de pista livre. É, para seguir. Transversões 29, solo 54, primeira direita, solo 121, decimal 10. Mande para a direita 210221, 10229. Número 649, pouso autorizado, pistão no zero, Venturou 40 graus, 089. Ele abriu pouso no zero, gol no 649. Cópia 1211, informação Índia.